3-2-1 Lima, tem cabeceira no zero, prepare-se para decolar, condutor logo liberado a pista, né? 3-2-1. F5729, desça para 4.000 pés. Ajuste no 090. 4.010, F5729. Papatango Romeu Golf Vito, desça para 3.000 pés. Ajuste no 090. Essa direita, chame solo, 1219 para instruções de táxi, Bravo, Vitor Oscar. É com 219, Vitor Oscar, boa tarde. Boa. Torres Salvador, muito avançado, igual no 396, uma milha para o externo, baixado e travado. 396, boa, continue a aproximação no 0, 1 centena, 1 dúzia, nós informarei pista livre, gol no 396. Para na pista livre, 396. Puxanel, 6321, no vento 1 centena, 1 dúzia, livre decolagem, pista no 0. Decolagem, pista no 0. Bravo, Vitor Oscar, táxi via Alfa, Kilo, até o Pode 3, atento sinalizadores. Alfa, Kilo, Pode 3, atento sinalizador, Vitor Oscar. Número 5 na aproximação, Web 5729. Reduz a velocidade para 1909. Tá bom. 3, está. Encontra-se ocupado devido a uma obra ao lado esquerdo do pátio. O senhor vai ter que prosseguir para o pátio 4 ou pátio 5, ok? Vai prosseguir o táxi pela Alfa, depois a Alfa Juliette. Depois da Juliette, vai contornar o pátio 3 e na Lima, para prosseguir com o táxi, vai voltar a chamar Torrino no 8395. Positivo, Alfa Juliette, contorna o pátio 3, na Lima, 3-2-9. Passaredo 2231, no chegada a Mari, desça para nível de voo 060. 060 na Mari, passaredo 2231. E o vento 1 centena, 1 dúzia nós, tem pouso autorizado, pista no 0 no 396. Livre pouso no 0 no 396. 5627, livre snapper para táxi. Obrigado, posicionamento no ponto 4527. Boa tarde, 208-6321. Normal Oscar autorizado para Morro de São Paulo, no meu país, decolando a pista no 7 com primeira curva direita. Corredor Axé, aciona 0153, controle no 20 para sinal 8. 00, Axé, mais 321. Uma milha de cimbra, baixada, travada e estabilizada. 3217, boa, continua a aproximação no 0, 1 centena, 1 dúzia, nós, aguarde pista livre, 3217. E aí, aguarde pista livre, então 3217. Número 0, boa tarde, prossiga. Salvador, Kilo Lima está pronto para o lançamento. Kilo Lima, em coordenação com o tráfego local, reporte homens fora. Ciente. Segue conforme a rota do plano. Aciona 5414, controlando 2018. Queda proa 020. Zona 92, Sancho do Tráfico, reporte passado, Cimbra, 1 centena, 1 dúzia, 3, zona 92. 0, correto, transfere 5414, copiado? 5414. 120, livre sinal, passe para táxi. Gol no 075, limitado pela amargação magnética 090 da NB Simbra. O Vitor Oscar, Só no 35627, com 51 a bordo, para o meio de 2h30, ao dar na receita do próprio estado. Taxi V-Bate 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 00, trip 5627. Foro Índia, 1895, com 1010, 1011, trip 5627. Aqui é o Delta, aguarde para a cópia. Vitor Oscar, após controle no pátio principal, vai ingressar na Lima, Mike, até a Quebec. Na Quebec, vai chamar para o cruzamento da posição no site, a torre 1 no 8, 95. Seu pátio de estacionamento será o 5. Nova versão de táxi, valeu, obrigado. Cara. Guiano, baixo, travado, na 3192. Na 3192. Continue a aproximação, pista no zero, vento 110 graus, 1 a 12 nós. Pista livre, tem pouso autorizado, TAM 3192. Livre, pouso, pista 192. 20, decimal 8. Gol no 075, curva direita, proa 045. Direita, 045, 075. Tem aeronave na final para pouso. Mantém com visual, espera aí. 0125. 5, chame final Salvador na frequência 119.8. 109.8. 06. 806, volta 396, autoridade direta. Delta tem livre acionamento, Mike Eco Delta. TAM 3207, autorizado em ingresso da Juliette para o gate 10. Juliette para o gate 10, TAM 3207. CD Mike 084. Passarei 2231 no curva direita, proa 070. Direita 070, 2231. Quilo Quilo Lima, ciente. Reporte cruzando 2500 metros. Reportaram 2.500, Lima. Oi, Romeu Golfito, sente do tráfego. Reporte no ponto ideal para modificação para prosseguir com base pela direita no 7. O vento 102 graus, como 09, Romeu Golfito. Passaredo 2231, não reduz a velocidade para 1909. 1909, passaredo 2231. Bravo, Vitor Oscar. 27. Isso. 5027, livre decolagem 10, 110 graus 109. Autorizado decolagem 10, 527. Nossa, próprio cancelamento prosseguir para a base 1-7-1-2-1. 5-3, reporte na curta final no 7. Evite fazer um tráfego longo devido ao sequenciamento. Reporte na curta final, 1-2-0 graus com 8 nós. Romeu Golfo Vitor. Semana curta da 1-7, 1-2-1. 5-3-2-9, final, pista 0, boa tarde, torre, web. Boa tarde, continue a aproximação, reporte passando o marcador. O vento 110 graus com 8 nós. Web 5-7-2-9. Reportar as pernas, 5-3-2-9, web. Afirmativo, vai ser coordenado com Efero, Bravo, Vitor Oscar. Trip 5627, contato radar, saída Conde, sub mantenha 130. Conde 130, 5627. Sané 6321, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. 288-353-6321. Ronda 20, táxi reporte no hotel para cruzamento da pista, Ronda 20. Sim. Frequência livre para coordenação. Serra Hotel Yankee, mantém isso. Passaredo 2231 para final do procedimento LS, curva direita, proa 090. Reporte estabilizado, desça para 3.000 pés. Ajuste no 090. Desce para 3.000 na proa 090. Reporte estabilizado, LS, passaredo 2231. Bruno 8, aguarde espera, cópia ou papá confere? Quando cópia, tá com só. Ou 4. Brasil Torosca, em coordenação com a Infraero. Então vai estacionar exatamente em frente ao hangar da área, tá? Fim do externo, 79 vai, baixou e travou. Tem livre pouso na pista no zero. Vento de 110 graus, 10 nós, web 5729. 5729, ele pôs na 10, web. Ah, só confirmando, o pátio que é da Infraero é esse que fica aí do outro lado do taxiway, entendeu? Atravessa o taxiway em frente à Aerostar, do outro lado do taxiway. A gente já informou a Infraero, eles estão providenciando aí tanto o transporte para 8 passageiros quanto o balizador aí para ajudar, ok? E após a passagem do mesmo, você pode iniciar e reportar para ingresso no nosso 7 kg, Romeu Oscar. De passagem ao mesmo, é o Romeu Golfito. César, ajuste no 090, pode passar no 2 de 500. Você continuará passando 2 de 500, da área da Quilo, Quilo Lima, na escuta? Batendo no 8, autorizado para confins, nível 360, via Zulu 16, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El Leda. Após o abride, onde intercepta a Zulu 16, sai conforme. Aciona 5462, controle 120, decimal 8. Autorizado confins 360. Super Zulu 16, decola para 10, saída da El Leda. Posso ir? 5462 e controle 120.8, azul 4118. Azul 4118, cotejamento correto, reporte para o Carapux. Quanto pronto, 4118. Nado pronto, cabeceira no 7, quilo Romeu Oscar. Falou, Bravo Vitor Oscar. Gol no 075, sentido do tráfego, continue a aproximação no 0, número 2 para pouso, vento 110 graus, gol no 09. Gol 1075. Guardando, com 075. Quanto será estabilizado? 231. Boa tarde, começou com o Cepapá, pronto, copo. Saída Arbor, após o direto retorno da conquista, o Trip 5241. Arbor, amor. Meu Oscar Bravo, confia o código acionar? Gente, tem intenções de pouso em Salvador? O meu Oscar Bravo, ciente, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle 500 pés. Autorizador, passaria 2231. Papá, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, confirme procedência. Romeu, Oscar Bravo, confirme tipo. É Romeu, perfeito. Sim. D5729, Solo 59, libere à direita. Chame Solo 1219. Direita, Zamar. MTLS, chame torre na frequência 1118. 1118, decimal 95, reduza a velocidade para 1709. 1709, chame a torre 1189. Web 5729, boa. 5729, boa tarde, táxi via Alfa, repartindo a Juliette. Alfa, Juliette, chame a Uma 20 vai dar passagem para o tráfego da Webjet. Estamos prosseguindo pela Alfa. Vai seguir o mesmo. Alfa, Juliette, parte 1 para o ponto de espera. No ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 010, rumo 20. Tinha chegada bom, se desça para nível de voo 060. Aciona identificação, ajuste no 090. Web 5729, autorizando Juliette para o gate 02. Juliette 02, acelerado. Chegada bom, se desça para nível de voo 070. No 925, confirme razão de descida. Gente, gol no 925. Afirmativo 5729, ingressando Juliette para o 02. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, chame torre na frequência 118, decimal 9. Decimal 5, Bravo. Posições iniciais de imediato. Autorizado, vento de 120 com 109. 1075 no solo ao 02, libere a direita, chame solo, frequência 1219. 219, boa tarde. Boa. 202, Papá Romeu, Oscar Bravo. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, sente do tráfego. Abandone a linha do litoral, ingresse na perna do vento, dá 1-0, reporte através norte da torre. Para posterior cruzamento na vertical dessa torre, Romeu Oscar Bravo. Através da torre, Bravo. Reporte no setor norte, aguardando autorização para cruzamento. Nós temos aeronave na final, dando 0 para pouso. Romeu Oscar Bravo. Bravo. Gol 1075. Pátio 3, posição 8, é isso? Afirmativo. Alfa Kilo, pátio 3, posição 08. Ok, Alfa Kilo 38. Obrigado. 08, Romeu Oscar. Passaria do 2231. Vento, 120 graus, 112 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Em livre pouso, passarinho 2231. Olá, dá 17 na sua escuta, senhora. Apatango, quilo, Romeu Oscar, mantenha as condições visuais, corredor axé, 1 no meu pé. 1 no meu pé, axé, Romeu Oscar. Rombo 20, após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém cabeceira no zero, rombo 20. Time, velocidade indicada. No momento, eu mantendo 200. Tem condições de manter até próximo de Duna a presente velocidade para sequenciamento? 190, confirma. Sim. correspondente, condições de iniciar no momento? Autorizado, vento 120,12 nós, informe fora do solo, Mike Eco Delta. TAM 3155, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Pesulo 44. Decola da 10, com primeira curva à direita, seda da Leda, após voa Eldis, 87, via Pesulo 44, até Nilza, e segue com a sua rota do plano. Aciona 5450, controle 120, decimal 8. Confirma, transponda. 5450, TAM 3155. Autorizado, Guarulhos no 340, conforme decola 10, curva direita, sede da El, Leda, Ilse, e opção pelo 44 até Nilson. O transponder 5450 e o controle 120, decima 8, da 315. 315, correto, rebate plano para puxar sinal. Claro, passarinho 2231, lembrando. Passarinho 2231, táxi via Alfa, Juliette, para o remoto 14. Alfa Juliette, rebota Ouro 4. Próximo, apoio, 3-5-2-4, Ouro 4. 2-4-4-8, livre sinal, passa para táxi. 4-1-8. Próximo, apoio, 3-5-2-4, Ouro 4. 5241, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, com primeira curva direita, saída água, após voo direto, Vitória da Conquista. Aciona 5466, controle 120, decimal 8. Correto, rebate pronto para puxar sinal. Vai manter 1000 pés o Mike Eco Delta, ok? Mike Eco Delta, temos 3 aeronaves na aproximação para 10. Evite a final da 10, sim? Entendi. Salvador, uma boa tarde. Informação passar quanto o Petrolina. 340. Puxando 6314. Papa confere, autorizado para Petrolina, nível 340, via Pesulo 20. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, após a direta Petrolina. Aciona 5470, controle 120, decimal 8. Sim, Romero Cabral. O meu Oscar Bravo, seguinte, mantém 500 pés no litoral sul, condições visuais na escuta do controle. Esteja atento a aeronave mantendo 1.000 pés no corredor Axé. Bravo. 314, correto, rebate pronto para puxar sinal. Camarada, 314. Jota 20, deixa eu sair da coral. 120, contato radar, saída coral, sub mantenha 100. Papapá, Mike Eco Delta, esteja atento, tráfego 11 horas, 7 milhas, é um Bravo November 2, papá, mantendo 1.000 pés no corredor Axé. Vai ficar atento, Mike Eco Delta, não está ligado. Gol 9755, reduz a velocidade para 2109. 2109. Para o táxi, o azul 41118. 3 horas e 5, 108 CLB, até na Galeão. No 8, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torrou no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 0. No 0 no 0, Índia, no ponto de espera 18, 95, ajuste para 1 no 9. 3, 2, 4, 0, 3, 4, 0, 3, 4, 0. Alfa Romeo Oscar, frequência livre para coordenação. Cristiano M3 no 4 na escuta do solo. Na escuta, 63 no 4. 63 no 4, sua saída será Momo Flock, transição Flock. Sente Momo Flock, Xané 63 no 4, obrigado. O meu pé no corredor Axé. É. Salvador, uma boa, Azul 41 no 8, posso dar. Azul 41 no 8, está autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento de 110 graus, com a 12 a nós, 41 no 8. Autorizado a alinhar e decolar na 0 Azul 41 no 8. Então, ainda direto, Caruru para Salvador, passou através de Juliana Cruz, da 2 Pares, direcionado 0160 com 05 a bordo. Índia Juliette, mantém-se em condições visuais, corredor Vera Cruz, reporte através de Paribas, 1.500 pés, ajuste no 090. Quando através do Arinha, bebido, Índia Uno 925, desça para 3 mil pés, ajuste no 090. 10, 3 mil, 9. Está no localizador do Serra Hotel Yankee. Serra Hotel Yankee, complete final do procedimento LS, emitor na frequência 118, desça para 95. 1895, grato, bom feriado, senhorita. Grato. Uno 925, desça para 2 mil pés, permanece ajuste, autorizado final do procedimento LS. Correção, desça para 2500. Repórter estabilizado. 2500, repórter estabilizado, 925. Corre Salvador, muito boa tarde. Que passando o Serra Hotel Yankee na frente, conta ainda não baixado. Vitor Índia Juliette, confirme tipo de equipamento. É o Papa Alfa 32, Vitor Índia Juliette. Reportaremos Yankee. Papapá Mike Eco Delta, ciente, o no mil pés em condições visuais, esteja atento ao Papá Alfa 32, próximo através de Paripa e mantendo no 1.500 pés. Autoriza a boa rotatória, dá presente o Papa Santo Vitor Índia Juliette? Vitor Índia Juliette, autorizado a rotatória. Direto a rotatória, Júlio. Bom dia. 208, boa tarde, obrigado, bom feriado, bom final de semana. Boa noite. 1925, há tráfego nos corredores visuais, mantendo no 1.500 pés, é o Papa Alfa 32. Sim, 1925. 1755, curva à esquerda para o 1.90. 1.90, muito boa tarde, Azul 4118 da Euleda. Azul 4118, contatada a saída da Euleda Bridge, sub mantenha 360. Da Euleda Bridge 360, sobe o Azul 4118. Trip 5627, serviço radar terminado, passa posição Conde, chame Aracaju na frequência 120.3.